Transição Caju. Pulca, Jamo, após direto Caju. Pulca, Jamo e após direto Caju. Afirmativo, cotejamento correto, estando pronto para pushback, acionamento no 08. Maria, o gol 18, 9-05 para o acionamento pushback. Afirmativo, obrigado. Em zero, colocou aqui 08. Então é 05 gate do senhor, né? Afirma, obrigado. Obrigado pela informação. Solo Salvador, Gol no 994, pushback, acionamento, posição 3. Gol no 994, tem que pedir só o Center Taxi no 03. Contra ataque, Gol no 994. TAM 3170, completa aproximação a Chame Torre, 1 decimal 95. 295, TAM 3520, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2000, tem livre ILS X-Ray, reposto estabilizado, 3520. Salvador, TAM 3170, ILS X-Ray. TAM 3170, muito boa noite. Livre pouso 10, vento 1, 10 graus, 099, o ajuste no 010. Desça, livre pouso 10, TAM 3170. Para o táxi, Gol 1994, 113 a bordo, 2:15, alterna Salvador. O Gol 1994, autorizado táxi até o ponto de Stanford, espera me chamar novamente para ingresso na pista. Cliente de táxi até o ponto de espera, reportará ingresso, Gol 1994. TAM 3170, solo aos 30, livre à direita, reporte pista livre. Está no ponto de espera para ingresso, Gol 1994. Gol 1994, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, Gol 1994. Alfa Juliette, portão 06. Enche ao 3170, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa GDS 406, Gol 1994, vento 110 graus, 099, livre decolagem zona 0. Quatro, 3520, chame torre, 1 noite, 94, decolar 232, controle transfer 120, decimal 8. Motor Salvador, bom dia, gol no 994, decolou na sua escuta. Gol no 994, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 350, saída da PUCA. 350, PUCA, gol no 994. 20, boa noite. Isso. 10, vento 110 graus, 109, o ajuste no momento 1090. Pode só confirmar o vento com 1090? Afirmativo. 110 graus, 109. Então, 3520. Obrigado. NIP 5556, autorizada a chegada da Mari, desça para 2000 pés, que é negão no 090. 2000 pés, 1 a 0, e a Mari, 8 no meio, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 090. Solo aos 35, livre à direita, reporte pista livre. Reportará pista livre, então 3520. 3520, pista livre. Gente, obrigado, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3520. Oi, direto Aracaju, Gol 994. Ok, vou andar Aracaju, 94. Falou. Torre ao Gol no 896, posição 5, posição. Acionamento na posição. O Gol no 896, acionamento da secretaria do comandante. Gente, eu lhe chamo para o pushback, ok? Gente. Gol 1994, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, bom dia. Gol 1896, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, 1896. Nove e meia para o pushback agora. Bom, no 896, quando é que diz, fala o chame para o táxi. Chame para o táxi, 896. Portugal 024, ready for push in front, 1-0. Hotel Portugal 024, coordinate with ground staff, report AB06 for taxi. Portugal 024. Portugal 024. Follow me. Follow like a yellow until AB6. Report for taxi at AB6. Roger. Okay. Com 8196, segue tráfego 12 horas 13 milhas, desce para 2 mil pés, vai segui-lo como o número 2, autorizado sinal ILS X-Ray. 2000, livre X-Ray, 8-9-6, pronto para o táxi, 128 PLB, 2 horas e 20 minutos, alternativa Maceió. O voo no 8-9-6, autorizar táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia no ponto de espera, me chama novamente para ingresso na pista. Pátio principal, Índia, lhe chama no ponto de espera para ingresso, voo no 8-9-6. Localizado no localizador 5556, chama torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, chama na torre 5556. Torre 1-8-9-6, próxima ponte de espera até 1-0 e pronto para decolagem. Voo 1-8-9-6 totalmente pronto, vamos ter um tráfego a 2 milhas do externo. Afirmo, pronto. Ainda cola sem parada, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Ainda cola sem parada, voo no 8-9-6. Torre Salvador, boa noite. O ponte é TP-5556, 2 milhas do externo, estabilizado. TP-5556, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Boeing da Gol, iniciando rolagem na 1-0, ajuste no momento 1-0-0-9, continua a aproximação, aguardando pista livre. Fica aguardando, 1-0-0-9, confirma. 1-0-0-9 é o ajuste no momento. Trip 5556, vento 1-0-0 graus, 0-9-9, pouso na 0. Livre pouso, pista na 0, trip 5556. No 8-9-6, decolado aos 4-7, controle transfere 1-2-0, décima 8, bom voo. 1-2-0-8, voo no 8-9-6, ao trabalho. Obrigada. Bono 896 passando 1400 pés. Bono 896, contato radar na decolagem, suba. para nível de voo 370, sai da Puca. Saí da Puca, sobe direto ao 370, gol no 896. Gol no 896, solicita coordenação para a Pro Aracaju, se possível. 896, autorizado, Jamo. Jamo, dá presente, obrigado. Nove e meio, centro, solicita que mantenha a saída. Então tá autorizado, vai direto ao Jamo. Ok, vou direto ao Jamo, gol no 896, obrigado. Torres Salvador, bom dia, gol no 896, 2 milhas para o Índia Serra, embaixo da lava. Gol no 896, muito bom dia, ajuste no 009, vento 110 graus 099, com essa aproximação, aguardando pista livre. Sente, a noite no meio aguardando. Solos 4-9, livre à direita, reporte pista livre. Direita, reportará. Lembrou, 5556, Alfa, reporte ajuda Juliette, seu gate previsto é o 08. Alfa, reportar ajuda Juliette, previsto 08, 5556. 1-8-9-6, evento 1-0-0 graus, 099, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, no 8-1-6. Aqui o antes da Juliette, na Taxi Alpha 5556. Rodrigo 5556, vai manter a antena Juliette, vai aguardar o aeronave da TAP. Está sendo rebocado até o 06, vai iniciar o táxi até o ponto de espera. Ok, vai aguardar na Alfa antes da Juliette, aguardando o TAP ser rebocado. O no 8 no 6, Paulo ao 5-3, direita, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar o no 8 no 6. Tem uma previsão para o Trip? Olha, Trip, eu estou aguardando aqui a aeronave do TAP, porque o 9, 10, 11 agora está vendo ser rebocado até o através ali do aproximadamente do 08 para iniciar o táxi. A Infraero solicitou isso. Eu estou só esperando ele reportar pronto para o táxi. Pousar 10 aviões aqui, vai ficar 10 aviões esperando um. Eu não entendo isso aí. Infelizmente, foi solicitação da Infraero. Acabando, está acabando. Parece que daqui a pouco acaba isso. Salvador, report, call 024, taxi. Portugal, 024, taxi and take off runway 10, Indy 1, 10 degrees, 10 knots, QNH 1009. Line up, pick off runway 10, Portugal 024. 35556 vai dar passagem ao TAP após a passagem do mesmo Juliette 08. Que é após o TAP Juliette 08, 556. 1-8-6, vai seguir a nave da Trip Juliette. Vai prosseguir até o 06, vai aguardar o follow-me da Infraero até o 09. Tá ciente, vai seguir o trip. No 06 aguarda o follow-me para o 09. Boa noite, 06. Só confirmando, o 08 é ao lado direito da Avianca, né, Torre? Olha, não temos a visualização aqui da torre, não. A nossa torre não é a... Sei que não, é um container, então não estou tendo visualização, não. É bem à direita ali no lado, bem à direita mesmo. Não dá pra ver se tem aeronave da Avianca, não tô visualizando a mesma. Ah, ok, obrigado. Roger, clear takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 09 knot. QNH 21009. Stop 024. Siga a trip 5556. 5556 pra siga. Ok, tu considera. Sente. Alô, onde é que tá o follow me do 1816? Entra em contato aí com a Israel, um minuto só. Ah, eu não vou poder aguardar porque o follow me cá, ele tem que estar visual pra aeronave seguir. E eu não vejo qual é a relevância desse follow-up. Ou a infra-aero começa a agir de uma maneira séria, ou ela para com essa brincadeira. Sim, chegou no 8 na manhã. Quer dizer, tempo custa dinheiro essa brincadeira. Portugal 024, take off entry 02, contact Salvador Post Control 120.8. 120.8, Portugal 024, obrigado, boa noite. Boa noite, Portugal 024, boa noite. 024, radar contact to departure, club travel 350, moment departure. 350, moment departure. Salvador, é Portugal 024, request. Go ahead, 024. Any chance to proceed from present position to Jimmy? Stand by, 024. Segurado. Stand by. Salvador, é o Papa Tango, Tango Mike Fox. Tango Mike Fox, prossiga. Solicito autorização para reboque do PAT 3, posição 7, para o PAT 1, posição 5. Ciente, chama para ingresso PAT 3. Ciente, chamarei. Eu sei que não é responsabilidade de vocês, mas é importante nas reuniões que vocês tiverem com a Infraero, que os senhores informem a Infraero que o follow-me não tem a menor ideia do que ele tem que fazer e ele não sabe o que é um follow-me. Então, por gentileza, pelo menos pede para a Infraero treinar esse pessoal a saber o que é um follow-me car, tá? Porque ele agora se parou aqui numa posição que, na verdade, atrapalha mais do que ajuda. Sim, a gente pode deixar que entraremos em contato com a reclamação do senhor. Isso, é muito importante porque questão de segurança de voo não pode ser tratada com essa responsabilidade. E eu tenho certeza que vocês da Torre sabem disso porque vocês têm uma noção muito clara de segurança de voo que a Infraero não tem. Muito obrigado pela ajuda. Obrigada e desculpe alguma coisa, realmente não está me alçando. Portugal 024 é homologado do RVCM? Portugal 024, pode repetir, por favor? É, O Centro Recife está questionando se o senhor é habilitado para voar RVSM. Claro, nós estamos habilitados. Obrigada, 024. Nada. A informação é confere. Autorizado Salvador Aracaju, nível 190, saída Puca, transição Caju, Puca, Jamo, após direto Aracaju, decola da 190, curva esquerda, 5547. É o transponder, controle Salvador, PERI 120, decimal 8. São 3520, só ratificando Puca, Jamo, após direto Aracaju. Afirmativo, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. O Mike Foxtrot tem nível de acesso ao pátio principal, reporte no término de reboque, por gentileza, no gate 05. Positivo, livre acesso ao pátio 1, reportaria ao término na posição 5, obrigado. Zero to farm, contact assistente, 126, decimal 85, if unable, 125, decimal 45. 126, decimal 85, if unable, 125, decimal 45, Portugal, zero to farm, obrigado, boa noite. Tango Mais Foco, parqueado, posição 5. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Salvador, 3520, com a equipe de sol, chama para cá. Bandeira para o solo, chamada a casa, 3520.